Hoje o nosso tema é o diálogo como caminho, né? E para começar esse tema, a primeira coisa que eu diria assim, que aquele cachorro lá está dialogando excessivamente, não é verdade? Isso é diálogo? Agora nós vamos entrar num acordo aqui, né? Vamos pensar no diálogo como caminho de cada um. Nesse momento aqui nós. Você deve estar pensando, o que esse cara está querendo, né? Estou sempre pensando o que eu estou querendo, não é verdade? E aí, o que estava querendo? Tudo bem, aqui nós estamos numa posição de eu estou aqui falar para vocês e vocês aí me ouvirem. Mas estava aberto o espaço, como a gente diz, qualquer dúvida, qualquer pergunta, para vocês também se manifestarem. Né? Agora, se eu não me manifesto e vocês não se manifestam, o que acontece? De repente, aqui num pouquinho, vocês levantam das cadeiras aí, vão para fora e dizem, o que que esse babaca aí, né, tá querendo com essa história aí? Ele que tinha que falar, não nós. O que que nós tínhamos que estar falando? Né? E eu, na verdade, podia estar aqui exatamente esperando que vocês fizessem uma pergunta, afinal das contas, qualquer dúvida, qualquer pergunta era para vocês fazerem, não é verdade? E aí, poxa vida, tem 100 pessoas lá dentro, mas nenhum que se digna a perguntar. Mas eu vou lá fazer o quê? No final das contas, é para tirar dúvidas, e a doutrina espírita nos estimula para nós questionar, para tirar dúvidas. Por que que eles não perguntam? E arrumamos um entrevero, né, de desacertos, porque nenhum dialogou. Não é verdade? Então, será que lá na nossa casa não acontecem muitas coisas dessas? Lá no nosso trabalho não acontecem algumas coisas dessas? Na rua? Agora deu uma olhada, eu estava pensando lá na outra história, se encarou e começou a ter um monte de confusão, não é verdade? Por que que acontece então isso? Realmente, a falta de diálogo, não é mesmo? As pessoas, nós falávamos ainda hoje, trocando ideia assim com os amigos, né? Que cada vez mais nós arrumamos desculpas para não manifestarmos as nossas opiniões, e muitas vezes é para não perder o afeto da outra pessoa, e aí a gente diz que é para ela não ficar chateada. E outras vezes é porque nós não temos coragem mesmo de assumir a nossa postura, de manifestar a nossa opinião. Porque a nossa opinião pode ser dita de mil e uma maneiras e em mil e um momentos. Quem tem que escolher o melhor momento e a melhor forma de dizer é cada um de nós, de acordo com a sua maneira de ser, de pensar, sua evolução, etc. Mas ela deve acontecer, não é verdade? Então, quando eu, pelo menos, penso, né, que um relacionamento realmente está no fim, não tem mais jeito, quando você começa pensar, não adianta eu falar. Né? Se o marido é mulher, um pensa do outro assim, não adianta eu falar. Sabe? Tem mais jeito? Acabou o relacionamento. Por quê? Se não adianta você falar e aquilo remói e desestrutura, não tem mais, né, realmente relacionamento. Mas não é só entre marido e mulher, é entre amigos, é entre colegas de trabalho, é entre pessoas, né, normais que se encontram. Então, o diálogo é o caminho. Não é a solução de todas as coisas, mas é o caminho. Porque a solução de todas as coisas, ela passa por um entendimento, né? Passa por uma compreensão, por uma aceitação, muitas vezes, do nível de cada um, de se entender, etc. Mas o diálogo é o caminho para que se chegue lá. Sem um diálogo, cria-se mil e um problemas sem necessidade. E eu peguei na internet, em busca desse tema, duas situações para trazer aqui para vocês, né? Uma que é uma experiência numa casa espírita, que é onde existe o diálogo e o que ele pode fazer, e outra é quando não existe diálogo. Então, um texto diz assim: o núcleo espírita, assistencial Paz e Amor, realiza um trabalho de orientação e assistência espiritual através de entrevistas. O serviço de entrevistas é um trabalho doutrinário dirigido especialmente ao público frequentador, que procura orientação na casa Paz e Amor. Trata-se de auxiliar aqueles que buscam o amparo da doutrina espírita, visando encontrar solução para questões de ordem pessoal, espiritual, psíquica e física. Não é um atendimento onde o entrevistado fala de seus problemas enquanto alguém pacientemente ouve por horas a fio. O serviço de entrevista vai ouvir, avaliar e orientar o necessitado, ajudando-o a sair dos tormentos que o afligem. Quando as dificuldades surgem na vida de cada um e não encontramos justificativas que possamos explicar, ficamos muitas vezes sem rumo e o sofrimento se faz presente pela incompreensão de nossa parte, já que não enxergamos o melhor caminho a seguir. Insegurança, falta de perspectivas, medo do amanhã, receio de estar enfermo e muitas outras preocupações refletem o estado de desequilíbrio que está nos afligindo. Assim, vamos absorvendo tantos problemas, tantos conflitos, que queremos aliviar tudo isso e nem sempre temos com quem conversar. E, sem dúvida, muitos dos problemas poderiam ser resolvidos com uma boa conversa. Nesse dia, o visitante é recebido e conduzido a um dos tarefeiros, que com muito amor irá manter com ele um diálogo fraterno, oportunidade em que o entrevistado poderá falar livremente sobre o que o aflige. Esse diálogo fraterno não poderia estar lá em casa, lá no trabalho, na rua? Veja o que diz aqui. Muitos problemas que poderiam ser resolvidos com uma boa conversa. Se nós conhecemos a doutrina espírita um pouco, pelo menos como todos aqui conhecem, não já tem essa capacidade para dar assistência a alguém ou aplicar aonde a gente tem conflitos? E agora imaginem, então, uma situação onde que, como diz o título aqui, um mundo sem diálogo, intolerância 100. Não é intolerância 0, né? Intolerância 100. Os nervos estão à flor da pele. O estresse permeia nossas vidas. No trânsito, uma manobra afobada, uma buzinada insistente, logo um grito, palavrão inenarrável. Às vezes uma discussão, quiçá uma briga, não raro, lesões e morte. No mínimo, contabilizamos um fato capaz de estragar a qualidade do nosso dia. No bar, um esbarrão, o pedido de desculpas tão apropriado nem sempre vem, e um simples fortuito tem desdobramentos que vão além do sossego e da paz. Nas relações internacionais assistimos um show de intransigência e tantos fatos lamentáveis e sempre a velha conhecida solução. Qual é a solução? Estabelecer a paz pela guerra. Não é isso? Os desmedidos potenciais de destruição incomodam o mundo, representando sérios e indesejáveis riscos de afetação universal. Então mostra-se necessária a interferência das Nações Unidas. O caminho é o mesmo. O conflito, a força e a destruição. 2 milênios concluídos e não evoluímos. Nossas soluções são as mesmas. O uso da força. Agora, muito mais intensa e destrutiva. Se nós transportarmos isso para o menos, né, não saímos, na verdade, muito longe disso, né? Assim é, então, as coisas pequenas, nosso dia a dia, como também as coisas grandes, não é verdade? Quando não há diálogo, não há entendimento, ainda, como diz aqui, se presume conquistar a paz promovendo guerra. Né? Vamos brigar para para conquistar a paz, né? Claro que o diálogo, ele muitas vezes é difícil, é complicado. Ele exige de cada um de nós esforços tremendos. Uma pessoa nos perguntou, né, um amigo nosso perguntou, porque estava com um problema com uma pessoa lá de uns 10, 15 anos atrás, e ela tinha ainda aquele sentimento de mágoa, de raiva, né? Disse, o que eu faço? Eu não queria sentir isso. Aí depois ela dá a solução, né? Mas eu sei que se eu não for falar, eu não consigo solucionar esse problema. E ela há anos vem tentando. Então, tipo, o que está esperando? Pois é, mas é muito difícil. Já faço 10, 15 anos. Coisas de infância. Não tem outra saída, não é verdade? Você tem que se mexer fora, promover uma forma de ir lá e falar com a pessoa. Porque os problemas, eu acredito assim na vida. Quando vem algo que a gente não gosta, não deveria gostar, não nos faz bem, ou entra por aqui e sai pelo outro ouvido, né? E a gente não está nem aí, e realmente passa. Leve, como a gente diz. Agora, se a gente deixou entrar e está no nosso coração, está dentro de nós, e aquilo fica remoendo, não tem outra maneira a não ser falar, resolver a situação do melhor jeito, na melhor expressão, o melhor momento. Tudo bem, qualquer um ou todos devem procurar isso. Agora, é preciso que se faça isso para resolver a situação. Senão você vai, muitas vezes, criar monstros que não existem. Eu estava numa reunião ontem e a pessoa que estava dirigindo a reunião, né, manifestei uma opinião em relação ao tema que estava sendo abordado lá, que era circulação, problema de circulação das cidades em geral, né? E apresentei uma solução de nível regional, como era a proposta da reunião, mas outras pessoas colocaram coisas particulares. E esse dirigente da reunião, logo depois que eu falei, ele disse que não era para pormenorizar, porque a coisa lá era regional, né? Ué, mas eu falei uma coisa regional. Assim que terminou a reunião, eu fui lá e disse, escuta. Porque aí os pessoal, os colegas ficaram, eu fiquei assim, né? Digo, era em relação a mim? Não. Não era em relação a ti. Foi as outras propostas aqui. A tua proposta era regional. Se eu não tivesse perguntado o que ia circular para isso? Pô, esse cara aí não entendeu nada, como eu pensei. Ele não entendeu o que eu falei. E não era nem a questão comigo. Então, você não precisa ir lá brigar. Vai lá, pergunta e conversa. Isso não faz criar os nossos problemas, né? Então são mil e uns exemplos mesmo, que nós podemos dizer, que nós temos que o diálogo realmente é o caminho da solução dos problemas, da pacificação. Nem sempre resolve. Mas num caminhão de vezes resolve muito mais do que quando não há diálogo. Não concordo comigo? Então vamos aplicar isso, né? Que realmente acho que nós vamos chegar a soluções bem melhores.